Sabe por que o dia hoje está mais bonito? Porque hoje é o dia do seu aniversário! Oba! Dia lindo! Hoje é dia de cantar parabéns! Hoje o dia é todo seu, dia em que você nasceu. Toda sua turma vem e juntos vão cantar o parabéns. Parabéns, parabéns, é o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia, parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns, é o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia, parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns. Hoje o dia é todo seu, dia em que você nasceu. Toda sua turma vem e juntos vão cantar o parabéns. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns.